Yeah, das ist Dave B und ihr hört Tide 96.0. Immer anders, aber niemals wie die anderen. Willst du Hip-Hop sein? Schalt Tide ein. Tide im Radio, Fernsehen und im Internet. Besuch die Tide-Page unter www.tidenet.de. Tide 96.0. Immer anders. Uma muito boa tarde, você está na Rádio Mama Terra, aquela rádio em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói, o sotaque porque a rádio vem daqui de Hamburgo. Vocês que estão ligados em todo o mundo, prestem atenção que hoje é um programa especial, com muito orixá, muitas histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo no Brasil e muita alegria porque estamos aqui no início da primavera na Alemanha. Apesar do meu joelho estar doendo por conta do frio que eu peguei depois que voltei ao Brasil, estou muito contente e a voz está aí para conversar com vocês e trazer o sol para a Alemanha. Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Ich begrüße euch, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra, Ortrun Gutke, und freue mich, mit meinem Kollegen Markus Romau aus Brasilien, in Hamburg leben seit vielen, vielen Jahren, hier diese Sendung zu starten auf dem Mediencampus hier an der Finkenau. Und wir haben in diesem Programm viel Musik und das Thema Orisha. Und natürlich auch, wir sind im dritten Tag von der Jahreszeit April. Frühling. Genau, Frühling. Und da gibt's auch einiges zu sagen. E aproveitamos para mandar um grande abraço para Zélia Soares, lá no Brasil, e para todo o pessoal de Minas Gerais. Hoje vamos colocar músicas de Minas Gerais aqui, mandada pela Adriana Benquerê, lá de Belo Horizonte. Rapaziada boa essa turma de Belo Horizonte. E um grande abraço ao nosso amigo Oscar Neves, lá da NPM, o Quilombo de Belo Horizonte. Und da Markus Romau gerade eine längere Zeit in Brasilien war, hat er sehr, sehr viel neue Musik mitgebracht und die wird heute auch präsentiert. Romau, das erste Stück, das ist von, heißt Sambero von der CD, ne? Vom Mestre Jonas. Exatamente, Mestre Jonas com o seu CD Sambero, diretamente de Minas Gerais, com a música Santuário. Amarra no morão, segura o touro cambina. Amarra no morão, segura o touro cambina. Amarra no morão, segura o touro cambina. Amarra no morão, Santo Antônio pequenina. Abriu a porta do céu, auê. Gambina velha estremeceu, auê. Mas não caiu no chão, segura o touro cambina. Amarra no morão, segura o touro cambina. Amarra no morão, segura o touro cambina. Abriu a porta do céu, auê. Desceu o pano do santo sudário. Desceu o pano do santo sudário. Faz quase um ano, ou fazem vários. De vez em quando, num desvario, eu rezo um salmo no santuário. Desceu o pano do santo sudário. Desceu o pano do santo sudário. Faz quase um ano, ou fazem vários. De vez em quando, num desvario, eu rezo um salmo no santuário. Arcanos, pelos templários, pelos meninos da Candelária, todos que morrem por vírus, vítimas da malária, pelos anjos, pelos párias, pelos que vivem nos calvários, nos portos e estuários, freiras, putas e o caralho. Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente de Niterói, o sotaque, porque o programa vem diretamente de Hamburgo. Acabamos de escutar o mestre Jonas com a música Sambeiro, beleza pura. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Heute zum Frühlingsanfang, nicht nur heute, sondern immer aus dem Studio an der Finkenau, Radio Tide. Zeitgleich zu hören ist diese Sendung über www.tidenet.de. Das Stück, was wir eben gehört haben, war von der neuen CD, die Romau gerade aus Brasilien mitgebracht hat, von Mestre Jonas, Sambeiro. Mas que beleza! Você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de escutar do CD Sambeiro, do mestre Jonas, a música Macaia, cantada pela Ana. Maravilha, pura, coisa boa, né? Und wie? Das ist wirklich wunderbare Musik, die du aus Brasilien mitgebracht hast. Nicht nur die eine CD. Es gibt noch einen ganzen Kasten, den wir in den nächsten Wochen euch präsentieren wollen. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, live aus dem Studio von der Finkenau. Zu hören ist diese Sendung über auch zeitgleich zu hören www.tidenet.de und natürlich über unsere Webseite www.mamaterra.eu. Maravilha! E agora, Ortrum, em homenagem ao povo brasileiro de todas as religiões, que do Brasil, todos os grupos religiosos do Brasil, porque foi aprovado pela Empresa Brasileira de Comunicações em reuniões depois de 6 meses, que as rádios de comunicação brasileiras que pertencem ao Estado passarão a atender a programas de todas as religiões. Até o momento eram somente as religiões cristãs. Mas a partir de hoje, as rádios brasileiras, como o MEC, Rádio Nacional e as rádios estatais, passarão a atender as comunidades cantomblecistas, umbandistas, judaicas, muçulmanas, budistas e todos os grupos religiosos que tiverem no Brasil terão acesso também à rádio, que não será privilégio de apenas uma religião. Romão, das glaube ich jetzt aber wirklich nicht. Ist das wirklich wahr, dass seit heute in den Radiostationen überall in Brasilien nicht nur evangelische, also christliche Radio über christliche Religion gesprochen werden kann und Sendungen geben kann, sondern alle Religionen, die vertreten sind. Ja, das hat zu tun mit den staatlichen oder die öffentlichen Sender in Brasilien. Das ist die Kommunikation Unternehmer von den Staat Brasilien, Radio Nacional, Nationale Radio und die Erziehungsradio von Brasilien. Die bis dato waren Privilegien nur für die Christen. Die haben wöchentlich eine Sendung. Aber jetzt es gibt ein neues Verordnung, dass alle Religionen in Brasilien haben Zugang auf die nationale Radio, auf die staatliche Sender. Ne? Das hat nicht zu tun mit den Privaten, die sie machen, was sie wollen, aber staatlich gefordert ist jetzt die Möglichkeit, dass alle Religionen haben seine Möglichkeit, auszusprechen, auszuzeigen, ihre Meinung. Das bedeutet, dass Judaismus, Muslime, Candomblé von Afrika, Buddhismus, alle haben die Möglichkeit, auch vertreten zu sein in die nationale Radio von Brasilien. Das begrüßen wir von Radio Mama Terra. Das ist die Diversität. Ich finde das völlig okay. Parabéns, sage ich auch von Radio Mama Terra. Romão, du hast jetzt gerade eine Musik als nächstes ausgesucht. Suíte para os Orixás. Genau, Suíte para os Orixás vai ser o nosso parabéns para todo o Brasil que está caminhando para melhores caminhos no sentido de que estão começando a ficar mais abertos a todos os grupos no mundo hoje que está campeado pela intolerância. É interessante que um país faça isso, mesmo que seja um pequeno passo para o mundo, mas para um melhor entendimento entre todos os grupos, inclusive os não religiosos. Vamos puxar agora a música do Esdras, Neném Ferreira e Mauro Rodrigues. Cantar para Exu. De Esdras, Neném Ferreira e Rodrigues, a saída para Exu, para abrir os caminhos de todos no Brasil. Seguimos agora com Ogum. Thank you. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, Tide 96.0. Ja, wir haben gerade eine Sequenz von Musik eingespielt, die von der CD Switch Para Orishas gespielt werden. Und das ist für uns ein Ausdruck von Begrüßung, denn seit heute dürfen in den staatlichen Radios nicht alle, werden alle Religionen können sich präsentieren. Nicht nur die christliche Religion, sondern auch die jüdische, die islamische Religion, die Religion Candomblé. É isso aí, estamos na Rádio Mamá Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Estamos levando um papo hoje muito importante sobre a mensagem que recebemos do João Jorge do Olodum, presidente do Olodum, que nos comunicou que o Conselho Curador da Empresa Brasileira de Comunicação acabou de votar, depois de um intenso debate de mais de 6 meses, que a pluralidade das religiões na rádio, nas rádios brasileiras, estatais brasileiras, está garantido. Ou seja, os programas religiosos cristãos, somente deles estão suspensos. A partir de agora, todas as religiões vão ter acesso à rádio estatal brasileira. E apresento aqui, então, por isso estamos apresentando aqui umas músicas muito bonitas de Minas, lá do Esdras e do Mauro Rodrigues, que fala dos orixás. E por isso eu vou ler para vocês aqui um pedacinho da carta que o João Jorge nos mandou ainda hoje. Fui o último dos conselheiros a defender essa proposta, diz o João Jorge, e obtive o apoio de uma ampla maioria para que o candomblé, a umbanda, o espiritismo, o islamismo, o judaísmo e as religiões ameríndias possam também falar de sua fé, das suas crenças e da paz dessas religiões. Vejo a minha mãe Dona Alice dos Santos Silva, uma mulher branca da Bahia no seu terreiro de candomblé dançando para sua Iansã e o seu caboclo boiadeiro. Vejo na minha cabeça a imagem dos terreiros batendo na boca do rio e me chamando para ser um dos seus filhos. Vejo na minha imagem os negros que conheci e que eram no candomblé, Deco, Raul, que frequentavam minha casa na Rua do Bispo, na Praça da Sé. Veio na minha mente o que vi em Benin em 1986, nas cidades sagradas de Uidá e Pobé. Vejo na minha gente a autorização vejo na minha mente a autorização da Delegacia de Jogos e Costumes para que o terreiro de minha mãe pudesse praticar seu culto. Vejo na minha mente a luta do Olodum junto com outros setores para tirar o posto príncipe da frente do terreiro da Casa Branca. É isso aí. Meus parabéns, Brasil. Meus parabéns pela abertura. É bom. O Brasil está mudando. O Brasil tem mulher na presidência. O Brasil está enfrentando o seu racismo. Por isso, vamos seguir na linha e em homenagem a todo o Brasil. Podemos agora falar também nas nossas rádios brasileiras de todas as religiões. Seguimos com Iemanjá para vocês. Direto de Minas Gerais. Obrigado, mineiros.

E a Rosânia, minha irmã lá de Niterói, mandou um poema muito interessante que está circulando aí pela internet, que aproveitando que ainda estamos comemorando o Dia da Mulher, né? A Ortrum pediu aí para a gente ler esse poema. O noivo escreveu um poema para a noiva um pouco antes do casamento. Que feliz sou eu, meu amor, já já estaremos casados. O café da cama, o café da manhã na cama, um bom suco e um pão torrado, com ovos bem mexidinhos, tudo pronto, bem cedinho. Depois irei para o trabalho e você para o mercado. Daí você corre para casa rapidinho, arruma tudo e corre para o seu trabalho para começar o seu turno. Você sabe que de noite eu gosto de jantar bem cedo, de ver você bem sorridente, alegre e contente. Pelas noites, minisséries, cinema bem barato, nada de shoppings, nada de restaurante caros. Você vai cozinhar para mim, comidinhas bem caseiras, pois não sou destas pessoas que gosta de comer besteiras. Você não acha, querida, que esses dias serão gloriosos? Não se esqueça, meu amor, que logo, logo seremos esposos. E, como resposta, a noiva escreveu um poema para o noivo. Que sincero, meu amor, que oportunas tuas palavras. Esperas tanto de mim que me sinto intimidada. Não sei fazer ovo mexido como sua mãe adorada. Meu pão torrado se queima. De cozinha não sei nada. Gosto muito de dormir até tarde relaxada. Ir ao shopping fazer compras como o Visa Tarja Dourada. Saia com minhas amigas comprar só roupa de marca, sapatos só exclusivos e as lingeries mais caras. Penso bem que ainda há tempo. A igreja não está paga. Eu devolvo meu vestido e você seu terno de gala. E domingo, bem cedinho, para começar a semana, punha aviso no jornal com letras bem destacadas. Homem jovem e bonito. Procura escrava bem lerda. Porque sua ex-futura esposa mandou ela ir a... Exatamente, nós não podemos falar a palavra aqui, né? A outra não pode falar, mas é isso aí. Isso é para comemorar aí o pessoal da política incorreta no Brasil, que acha que tem, que pode falar tudo, que pode se fazer tudo, só que as mulheres, os negros, os índios, os camponeses, os trabalhadores estão se defendendo. Ja, also das uma ganz kurze Zusammenfassung machen von diesem Gedicht, was ich gerade heute von meiner Schwiegerin bekommen habe, das ist ein Gedicht geschrieben von einem Bräutigam kurz vor seiner Hochzeit, und er schreibt: Meine Liebe, ich freue mich so sehr, dass wir bald heiraten, und ich freue mich darauf, dass wir morgens im Bett Kaffee trinken werden und danach ein schönes Brot essen mit einem frischen Saft und mit Rühreiern, und alles kommt ganz pünktlich, und danach gehe ich zur Arbeit, du gehst auf den Markt und ich komme nach Hause, alles ist hergerichtet. Du gehst auch irgendwann dann nochmal zur Arbeit, und wenn ich nach Hause komme, musst du wissen, ich esse gerne früh und ich freue mich darauf, auf die wunderschönen Nächten, und dass du immer hübsch aussiehst und dass du mir ständig immer mit einem freundlichen Lächeln begegnest. Ja, es wird eine wunderbare Zeit werden mit uns zusammen, und es ist, so shopping gehen, das ist ja überhaupt nichts, und teure Restaurants, das ist auch nichts. Und das Beste überhaupt ist eine so richtige Hausmannskost, so wie meine Mama das immer gemacht hat. So, und jetzt hat die Braut da drauf geantwortet: Oh, es ist wirklich wunderbar, was du da schreibst. Ich weiß nicht, wie man Rühreier macht. Ich weiß überhaupt nicht, wie man überhaupt kocht. Und das Brot, was ich zubereite, das ist immer angebrannt. Ich mag gerne lange schlafen, ich mag gerne mich ausruhen und entspannen. Ich mag unglaublich gern zum Shoppingcenter gehen, mich mit meinen Freundinnen treffen. Ich mag gerne Markenkleidung kaufen und ganz besondere Schuhe. Außerdem mag ich unglaublich gerne teure Unterwäsche. Ja, es ist noch Zeit, darüber nachzudenken, ob ich nicht vielleicht mein Brautkleid wieder zurückgebe, und du kannst deinen Anzug ja auch zurückgeben. Es ist noch Zeit dafür. Und dann schrieb sie eine Anzeige in der Zeitung: Hübscher Mann sucht eine Frau, eine Sklavin, die, Moment mal, sucht eine Sklavin, weil seine Ex, zukünftige Frau ihn zum Mond geschickt hat. So, das war's in Kürze. Ich finde das sehr humorvoll und passt meiner Meinung nach auch ganz gut zum Frühling, wenn man sieht, die Menschen schon auf der Straße so ein bisschen mit flattern, also nicht, mit Schmetterlingen im Bauch, und sie sind, scheinen teilweise auch schon ein bisschen verliebt zu sein, mit vielen kleinen Küsschen hier und da. Und bevor man anfängt, darüber nachzudenken, zu heiraten und dieses Bild hat von, was die Frau sein muss und was der Mann sein muss, na dann lieber so ein Gedicht zum Lachen. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. É isso aí, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. E está acontecendo um grande debate no Brasil em relação às publicações de livros e aos livros que são colocados nas escolas. O debate, no momento, está em torno de Monteiro Lobato, mas também em torno de todos os livros no Brasil que tenham conteúdo racista e como tratar desse assunto. É um assunto polêmico, por isso nos ligamos com a Rádio MEC e com o Miro Nunes do Cogira, lá do Brasil, que nos mandou este material da Rádio MEC, que passamos agora em conexão direta da Rádio Mama Terra com a Rádio do Ministério da Educação e Cultura do Brasil. Prestem atenção no debate e depois participem também através da Rádio Mama Terra 96.0. Você tem sempre essa chance de, conosco, trabalharem o tempo todo voltado. Estamos agora contatado com a Rádio MEC. Muito bom dia, aqui estamos para mais um Atualidade, seu programa diário de segunda a sexta-feira, pelos 800 kHz da Rádio MEC AM do Rio de Janeiro. Você sabe, uma emissora da EBC, empresa Brasil de Comunicação. Hoje um programa especial, nós não estamos ao vivo, estamos gravando esse programa com o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre a polêmica sobre o parecer número 15 de 2010 do Conselho Nacional de Educação. Muito bem, o parecer número 15 de 2010 trata sobre um assunto muito importante que tem a ver com discriminação. Vamos falar um pouco sobre esse tema hoje com os nossos convidados que estão aqui no Atualidade de hoje. Vamos dar o nosso bom dia para o Carlos Alberto Medeiros, que é coordenador especial de promoção da igualdade racial do município do Rio de Janeiro. Carlos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de apresentarmos aqui nosso ponto de vista. Também o Miro Nunes, que é jornalista, freelancer da rádio, documentarista e membro do COGIRA, que é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Miro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cadu, bom dia, Carlos Alberto, bom dia, Ana, aos ouvintes, enfim, nós estamos aqui para poder trazer um outro lado dessa questão que, em geral, tem sido encoberto pela chamada grande mídia. Maravilha. Também, como já apresentou aqui o Miro, a Ana Gomes, que é professora e coordenadora pedagógica da Escola Municipal Alberto Rangel, que fica na Cidade de Deus. Ana Gomes, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, conversando, participando dessa mesa e participando dessa discussão que é tão polêmica. É verdade, muito polêmica. E conosco, por telefone, está o Antônio Gomes da Costa Neto, que é técnico em gestão educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Antônio Gomes, bom dia, seja bem-vindo à Atualidades. Bom dia, Cadu, bom dia, amigos. E agradeço a oportunidade de participar desse momento, desse debate. Maravilha. Antônio, eu quero começar com você, justamente porque você que promoveu esse parecer número 15, que estamos falando aí de 2010, e eu queria que você explicasse para o ouvinte exatamente o que significa esse parecer e o que tem a ver isso com a discriminação que a gente falou aqui no início da nossa abertura, discriminação racial. Vamos lá. Inicialmente, a oportunidade desse parecer dentro do ambiente escolar, dentro das políticas públicas antirracistas, é o momento da gente ter a operacionalização de tudo isso dentro do campo da educação das relações étnico-raciais. O que significa? A gente vai ter, a partir deste parecer, a partir da publicação e da sua homologação, vamos ter uma observação que todas as escolas públicas e privadas do Brasil inteiro vão ter que seguir as regras que serão editadas com essa homologação, ou seja, será promovida toda a conscientização de como se deve trabalhar e como se operacionaliza as políticas públicas para a educação das relações étnico-raciais. Maravilha. E tudo isso começou por conta de Monteiro Lobato, né? A polêmica em relação ao livro Caçadas de Pedrinho, que gerou uma polêmica em relação à censura, se é certo o Ministério da Educação oferecer esse livro nas suas escolas. Como é que está essa situação hoje, trazendo aqui para 2011, Antônio Gomes? A situação hoje do parecer como da obra do livro, se encontra aguardando a reanálise por parte do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação vai promover a reanálise desse parecer para que a prova seja homologada pelo Ministro da Educação. E justamente em relação a essa obra e todas as outras que vão compor o Plano Nacional do Livro o Programa Nacional da Biblioteca na Escola. Maravilha. Não é uma questão só vinculada a Monteiro Lobato, não é isso? Não, serão vinculadas a todos os livros que vão compor esse Plano Nacional da Biblioteca na Escola. Ou seja, aquela nota técnica que tem sido pedida pelo Conselho Nacional de Educação vão ser com todos os livros que forem adquiridos com dinheiro público. Ou seja, não estamos falando aqui de obras vinculadas em livrarias particulares e editoras, sim aquelas que foram adquiridas com dinheiro público. Maravilha. Antônio Gomes da Costa Neto, que é técnico em gestão educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos revê-lo aqui no Rio de Janeiro em breve, tá certo? Tá certo, agradeço a presença e bom trabalho a todos. Gente. Maravilha. Então, conversamos aí com Antônio Gomes da Costa Neto, técnico em gestão educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que foi quem entrou com o protocolo do parecer número 15 de 2010 do Conselho Nacional de Educação. Seguimos aqui com os nossos convidados. Carlos Alberto Medeiros, coordenador especial de promoção da igualdade racial do município do Rio de Janeiro. Vamos dar também uma ideia para o ouvinte, o que significa todo esse processo que vocês estão montando agora para mudar um pouco dessa cabeça da ideia de entrar com o livro, se ele está correto, se ele tem uma diretriz correta, pedagogicamente, se ele é correto também. E aí, Antônio Carlos Alberto? Bem, eu creio que todo esse processo que está acontecendo agora em relação à Caçadas de Pedrinho, à obra de Monteiro Lobato, é muito significativo de um momento na sociedade brasileira em que o que está acontecendo? Um grupo que é secularmente marginalizado começa a fazer ouvir a sua própria voz. E isso, evidentemente, com o apoio indispensável de aliados de todos os outros grupos étnico-raciais. O importante, então, é que uma voz que não era ouvida começa a ser ouvida. Ora, isso passa à sociedade, então, outro ponto de vista, outra perspectiva sobre o problema racial. O problema racial costumava ser apresentado, as relações raciais no Brasil costumavam ser apresentadas da ótica de um dos grupos, da ótica dos brancos, que era quem produzia esse material. Era quem escrevia os livros, quem produzia as teses acadêmicas. E agora nós passamos a dividir esse espaço. Isso traz uma outra perspectiva. Não é uma perspectiva melhor, não é uma perspectiva certa, correta, mas é impossível entender a realidade brasileira sem essa nossa perspectiva. E com relação especificamente a essa polêmica de agora, o que aconteceu então? Como vimos, o Conselho Nacional de Educação, a partir de uma provocação que foi feita pelo Antônio Gomes, o Conselho chegou a um parecer que determina que o livro, esse livro para ser adotado em sala de aula, mais do que isso, para ser comprado pelo MEC, distribuído, contextualizado. As ofensas que aparecem em Caçadas de Pedrinho, que por sinal estão presentes também no restante da obra infantil dele, quase sempre vocalizadas pela boneca Emília, o personagem mais simpático, o que torna a coisa mais perversa ainda, ofensas como negra burra, negra de carvão, dirigidas à personagem tia Anastácia, que é uma personagem apresentada como simplória, inocente, inferior, de uma certa forma. Então, isso não é mais aceitável hoje em dia. Podia ser aceitável na década de 30, 40 anos depois da abolição da escravatura, mas hoje em dia existe uma outra consciência que se levanta contra esse tipo de coisa. Bom, aí... É isso aí. Estamos numa terra e acabamos de escutar o nosso... Estamos aí na Rádio Mama Terra e acabamos de escutar uma parte da entrevista. Vocês poderão escutar também na www.mamaterra.de. E esse papo é um papo que ainda vai rolar muito tempo no Brasil, a questão de se trabalhar o racismo. Não é questão de censurar, não é questão de impedir coisa, é uma questão de levantar essa questão. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Die letzten Minuten, die ihr gehört habt, war aus einem Radioprogramm zum Thema Monteiro Lobato, das ist ein Poet, der ein Buch geschrieben hat, ein Schriftsteller, der ein Buch geschrieben hat, ein Märchenbuch, das empfohlen worden ist von der Erziehungsministerium, was jetzt aber ganz groß in Kritik gekommen ist, weil man sagt, es hat rassistische Züge und aus dem Grunde soll es nicht mehr empfohlen werden für Schüler, Schülerinnen ungefähr ab der 5. Klasse. So was. E estamos começando a terminar o nosso programa com voltando a Minas Gerais. Pode colocar lá de fundo, Arthur? Bisschen de fundo, ja, a música. Und ich möchte mich schon ganz herzlich verabschieden von euch. Bis zum nächsten Mal in einer Woche. Radio Tide, ne Radio Mama Terra, Tide 96.0. Unsere Sendung läuft einmal die Woche, mittwochs, 19 bis 20 Uhr. É isso aí. Rádio Mama Terra se despede de vocês com música de Minas. Sambeiro. Mestre Jonas. O sinal da cruz é quem lhes guarda. Um rosário de conta de lágrimas. Não contemplam alvorecer. Suas agruras são contadas. Nos tambores seus milagres. Tocam a fé do que não vê. Se é macumba essa congada, se é calunga marujada, se é boibumba vaquejada, essa folia vai descer. Se é macumba essa congada, se é calunga marujada, se é boibumba Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 23.03.2011. Elikanfo Radio, das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin, sendet für euch ab 20 Uhr. Backspin FM, wir sind Hip-Hop, sendet um 21 Uhr. Secret Soul richtet seinen Blick ab 22 Uhr auf das Geschehen der internationalen elektronischen Musik mit Herz. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 24. März 2011. Um Mitternacht hört hier Power FM. Die Wiederholung von Sprachrohr hört ihr um 1 Uhr. Jazz Train gibt's erneut um 4 Uhr. Akuter Ohrenkalk durch Dudelfunk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders.